Hoje, dia 23 de agosto de 2015, nós estamos felizes juntos aqui na comunidade Vida Nova. Eu sou o Tiago e vou ministrar a palavra para vocês, aqui em Hebreus capítulo 12. Se você quiser acompanhar mais, também estamos gravando e temos lá todas as pregações, quase todas, no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Ok? Patrick, da semana passada já está no ar, Natanael? Logo, logo vai estar aí o Natanael no ar, semana passada. Fundamental que você assista, ok? Amém? Diz assim, portanto, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga aí, corramos, para, perdão, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, inspira-nos pelo Teu Espírito Santo, ilumina nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, possamos aplicá-la na nossa vida. Nós sabemos que, se não for um milagre, essa Palavra vai ser roubada, nos esqueceremos, nós ignoraremos, ela será sufocada pelos espinhos, vai ser roubada por algum inimigo, ou vai ser pisoteada, ou vai ficar sem raízes. Mas nós cremos que o Senhor vai plantá-la em terra fértil. E o Senhor vai fazer com que essa palavra de hoje transforme a nossa vida. O Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, vai fazer em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém mesmo? Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem é essa tão grande nuvem de testemunhas? Se você abrir em Hebreus 1 em diante aí, você vai ver, perdão, 11 em diante, você vai ver sobre a fé, você vai ver sobre os heróis da fé, desde Abel, passando pelos patriarcas, Abraão, chegando a Moisés, depois Josué e todos os grandes homens de Deus que foram fundamentais na composição da Escritura Sagrada, que Deus usou e falou suas histórias para nós. Como eles são testemunhas? A própria Bíblia estaria se contradizendo se dissesse que eles veem o que acontece conosco. Então, não há como ter acesso. A própria parábola de Lázaro, que foi aquele pobre mendigo que foi socorrido por Deus e foi ao seio de Abraão, mostra-nos que não há como quem está do lado de lá ver o que está acontecendo do lado de cá. Ok? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só é dado morrer uma vez. Então, essa história de reencarnação é uma explicação humanista, filosófica, para tentar dar sentido a pessoas que têm uma má sorte quando nascem. Interessante que elas nascem já condenadas, porque não tiveram um bom êxito na sua vida pregressa. Um pouco injusto me parece isso. Então, os espíritas dizem, não é injusto, porque a pessoa escolheu vir daquele jeito. Então, são respostas que tem uma lógica e muitos séculos de filosofia para tentar explicá-la, mas, querendo ou não, é uma fé. E uma fé baseada em quê? Segundo Allan Kardec, é uma fé baseada nos espíritos que possuíram e ditaram uma interpretação da Bíblia, de Gênesis, por exemplo, e de outros livros. Tenho esses livros, né, e já li alguns deles, algumas partes, pelo menos. Mas nós preferimos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Amém? E essa Bíblia que Allan Kardec disse que recebeu a interpretação dos Espíritos, ela nos fala que a doutrina da reencarnação é uma tentativa de tirar do homem a responsabilidade pelos seus atos. Então se atribui isso a gerações anteriores, a nascimentos anteriores. Mas bem, a ideia aqui hoje não é só desmontar a doutrina espírita, isso nós precisaríamos de mais tempo, mas o que já é suficiente para saber o quanto ela é trôpega e falha, é que embora ela seja tão elogiada como se fosse altamente culta, nós sabemos que toda a base filosófica do espiritismo vem de religiões mais anteriores, como hinduísmo, xamanismo e outras religiões, budismo inclusive. Só que o problema do espiritismo é que um dos eixos dela é Jesus Cristo e os evangelhos. Só que tanto Jesus quanto os evangelhos, em inúmeras citações, condenam qualquer doutrina que tire do homem a responsabilidade pelos seus atos. A Bíblia diz que o homem só é dado morrer uma vez. Isso é claro para nós, amém, irmãos? Uma vez, então, que nós sabemos pela Bíblia que esses irmãos citados do Velho Testamento, grandes heróis e heroínas da fé, não estão vendo o que a igreja faz, como então, por que o provavelmente Paulo ou Lucas, que escreveu Hebreus, falou aqui que há uma tão grande nuvem de testemunha nos rodear? Esses que foram apedrejados, vê aqui do versículo 37. Do capítulo 11, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Os profetas, quando eram cerrados pelo meio, eles não eram cerrados pelo meio assim. Eles eram cerrados pelo meio assim. Mas não negaram ao Senhor, amém? Que o Senhor nos dê essa fé. E foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto ficou complexo, mas o que o texto quer dizer é que eles cresceram enquanto esperavam, amém ou não? Volta um pouquinho aí, Hebreus ainda. Perdão, Hebreus não. Volta bastante aí para Lamentações. Se não quiser abrir, você abre depois. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amém? Aleluia. O profeta Jeremias escreveu Lamentações, estava muito abatido, vendo um povo triste, porque um povo estava exilado e não tinha esperança de que ia voltar para a terra prometida. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre o quanto vale a pena, o quanto nós podemos ter convicção, o quanto nós podemos ser arrastados por aquilo que nós acreditamos. Queria que você abrisse seu coração para que nós pudéssemos crescer nessa palavra, entendendo que a fé, ela é mais do que um sentimento. A fé, ela deve ser operosa. A operosidade da fé. Amém? Vamos repetir isso? A operosidade da fé. Ok? Amém? Será que você vai lembrar depois? A operosidade da fé. Se você adiantar um pouquinho e for para o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, você vai ver Tiago, irmão de Jesus, explicando. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disse: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé e as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um? Só fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, crer em Deus não é o suficiente. Nós precisamos exercer a nossa fé de forma prática. Não que isso vá salvar você do inferno. Salva você do inferno, são suas atitudes. salvo você do inferno foi a atitude de Jesus por você. Quem poderia ser tão digno e bondoso, fazer coisas tão boas que se fizesse merecedor do céu? Não existe esse homem, essa mulher. É uma coisa muito interessante, porque há essa fantasia de que um bom marido, uma boa esposa, de que uma pessoa honesta pode com isso garantir a sua salvação. E não adianta a gente tentar protelar e deixar para depois esse assunto, porque uma hora a morte bate na nossa porta e essas crises chegam. 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? E ele começa a citar aqueles heróis da fé que o autor de Hebreus citou. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Calma, ele não chegou a matar Isaac, ok? Antes de Isaac morrer, Deus mandou ele parar com aquilo, porque ele só queria que Abraão visse o quanto ele podia contar com Deus, amém? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Outro texto também diz que Abraão creu contra a esperança, ou esperou contra a esperança. Então a ideia de fé não é só uma expectativa. Fé não é só você querer muito que uma coisa aconteça e pedir isso a Deus, ok? Nós vamos falar sobre a fé operosa. Então vamos entender o seguinte. Quando você... Eu gosto de orar no terraço da minha casa. Tem um terraço lá que é quase particular, ninguém vai, né? E eu caminho lá no terraço, oro com vocês. E fico lá fazendo voltas, assim, voltas e orando. Não são voltinhas curtas, né, gente? Não é assim. Mas dá para andar, eu oro ali, oro. E às vezes eu deito e fico olhando as estrelas. E interessante porque a maioria daquelas estrelas já morreu. Na verdade, poucas daquelas estrelas ainda estão vivas. O tempo que a luz de uma estrela demora para chegar aqui é muito grande. É tempo suficiente para ela já ter apagado e a luz dela ainda está chegando. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando. Existem obras que você faz hoje, Dani. Depois de você morrer, elas ainda vão abençoar outras vidas. Nós estamos aqui hoje porque alguns homens de Deus vieram lá dos Estados Unidos crendo que a obra de Deus deveria ser feita aqui no Brasil, na Bahia. E trouxeram o Evangelho. Vamos ver aqui então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas. A palavra testemunha aqui no original, no grego, não está falando só de alguém que vê, mas de alguém que viu. Não é assim que a gente usa essa expressão? Não, testemunha é alguém que participou, não é? Que observou e que dá testemunho sobre aquilo. Então, o que o escritor está dizendo é o seguinte: eu falei de tantas pessoas que viram a glória de Deus e a vida delas testemunha a respeito do que elas creram. Então, o que ele está falando é o seguinte: o que não nos falta são exemplos. O que não nos falta são pessoas que conseguem, pessoas que vivem uma vida além daquela que nós temos vivido. O que o escritor está dizendo é o seguinte: olha, o que Deus está falando através dele é o seguinte: pare de olhar para a sua própria vida como se ela fosse a maior referência. Porque não é. Às vezes nós pensamos: olha, eu já fui tão melhor. Mas não sou mais. Risco olhar para si mesmo como referência. Outro risco de olhar para si mesmo como referência é a arrogância, a vaidade, a soberba. Não é? Diz assim: não, eu sei como faz. Se alguém está achando ruim, então vai e faz melhor. Olha como isso acontece às vezes em casa, né? Com o marido, com a esposa. Às vezes a gente acha que a gente é a referência. E o padrão, eu sou o padrão. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: olha, vai com calma aí, porque embora você esteja tentando, existiram pessoas que conseguiram ir muito mais longe que você, mas você também pode conseguir ir muito mais além do que você tem ido. Essa palavra, irmãos, é um up de Deus, é Deus jogando a gente para cima, é Deus dizendo assim: olha, você tem condições de viver muito além do que aquilo que você tem vivido. Amém ou não? Amém. Olha só. Sendo assim, considerando esse povo todo aqui, como eles foram fiéis ao Senhor, e como eles foram fiéis mesmo em situação terrível, calamitosa, então você pode se inspirar na fé deles. Eu citei hoje de manhã o testemunho do Ronaldo Ligório, quando foi mandado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, lá para os Andes, Ronaldo é um dos maiores missiólogos vivo, ele não é só de teoria, ele é de prática. Ele foi para Gana e lá chegou uma tribo animista, os Concombas, uma tribo de milhões de pessoas, pode-se dizer, espalhada por Gana, na África, e saiu de lá depois de muitos anos com um povo convertido, com a Bíblia do Novo Testamento traduzida, e aqueles que matavam seus netos na barriga de suas filhas para oferecer aos demônios, se tornaram homens de Deus, lideranças, pastores e presbíteros. A ONU disse que como você conseguiu fazer isso? Eles viviam guerra civil. Ah, eu mostrei o amor de Deus para eles e eles converteram e eles mudaram. Mas antes de tudo isso, ele foi lá nos Andes e faz questão de dizer qual foi o país. E aí ele disse que ele foi ministrar num culto. E interessante porque o contexto ali, por causa das guerrilhas, provavelmente da Colômbia, ou algum lugar entre Colômbia, Chile e Argentina, no, claro, devido às distâncias, né? Um desses países. Ele estava numa igreja e estava chamado para pregar ali, para conhecer a situação do país, para levar mais missionários. Ele disse que, em meio ao culto, à noite, ele percebeu um clima de medo entre os irmãos da igreja, e aí ele viu, de repente, eles se assustaram mais ainda, chegou, parou um carro, estacionou o carro, pegou ele e os líderes, e alguns que estavam, botaram no carro e levaram para o lugar com a arma na cabeça, ameaçando que iam matar. Chegaram no lugar que tinha um paredão, botaram eles enfileirados no paredão. Estou só resumindo a história mais longa. E aí, quando apontaram a arma para eles, e ele dizia, Senhor, eu preciso morrer com paz. Como que eu vou morrer sem paz? Eu prego sobre isso, ensino sobre isso, me dá paz, porque senão, se eu sair daqui vivo, sem paz e estar morrendo pelo Senhor, eu não vou mais ensinar sobre missiologia. E ele disse que Deus encheu ele de paz e falou, pronto, agora dá para morrer. Aí ele orou pela esposa, pelos filhos e não sei se já tinha filhos. Ele orou pela esposa e aí quando estava pronto para morrer, um bateu no ombro do que ia atirar e falou, não, esse aqui não, esse daqui não. Aí tirou ele mais um ou dois, botou no carro e levou de volta. Quando ele chegou na igrejinha, a mãe chorando de dois irmãos, e meus filhos. E quando ela gritava, mirros, e gritava, chorava, e ele disse, olha, eles não vão voltar. Os dois filhos dela foram executados. Naquela noite, depois do que aconteceu, o culto continuou, e houveram várias conversões. Várias pessoas disseram, queremos também morrer por Cristo. O que converte uma pessoa não é prometer que ela vai ser rica, ou que ela vai ser curada. O que salva a pessoa é quando o Espírito de Deus revela para ela que a vida que ela vive para si mesma é uma vida oca. É uma vida que termina com ela mesma. E o que o Senhor tem para ela é uma vida com um sentido muito maior do que a própria vida dela. Amém, irmãos? Porque infeliz aquele que tem na sua própria vida o máximo sentido de viver. E o que ele fala, olhe para as testemunhas, olhe para aqueles que fizeram a vida valer a pena. Olhem para aqueles que como uma estrela morreram, mas a luz continua iluminando outras vidas. Aqueles rapazes morreram e isso edificou sua fé hoje. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, tire um pouquinho o olho de você e veja o que Deus tem feito em outras vidas. Isso é tão importante, irmãos, que às vezes nós olhamos para a nossa casa e nós temos uma situação difícil no nosso lar e a gente pensa em desistir. A gente pensa, não vou conseguir. Olha, eu não sou tão estruturado assim. Eu já vi de uma casa que não era tão estruturada. Eu estou nessa situação de não vejo saída. Então eu vou desistir, ora. Como todos desistem. Em nome de Jesus, em vez de você olhar a nuvem de testemunhas falidas, olha a nuvem de testemunhas de pessoas que em Deus são bem-sucedidas, amém? Eu prefiro fazer assim. Quando está difícil ministerialmente, na minha casa, gente, vocês não sabem como o diabo existe. Como existe? Investe contra a vida de alguém que tenta fazer a obra de Deus bem feita. Mas eu lembro que tem uma história muito linda de Lutero, que quem não conhece muito sobre Lutero, veja o filme Lutero. Eu tenho lá em casa, se quiser eu te empresto. E tem um dia, isso não está no filme, que Lutero ele era muito cheio de fé, viu? Que homem. E Lutero, ele estava deitado, dormindo, e ele viu um barulho. Ele pensou, será que é um ladrão? Ele levantou, aí deve ter levado um lampião, né? Não tinha luz elétrica ainda. E aí ele foi lá e... Quem é? O que será? Aí não vi ninguém, voltou para a cama. Aí deve ter orado, né? Um ladrão. Aí quando ele viu, ele na cama ainda, sentiu alguém sentando na cama. E a cama afundou. Aí quando ele afundou, ele devagarinho foi virando para ver, quando ele viu, crê, irmãos. Diz a história, ele é um homem muito sério, que o próprio Satanás personificou e sentou na cama. Mas, aí quando ele viu o diabo, ele falou, ah, é só você? Virou e foi dormir. Como é isso? Ele já tinha tido vitórias extraordinárias contra o diabo. O diabo tinha tentado tirar a vida dele inúmeras vezes. Ele sabia que era o Deus que ele servia. Ele, ao invés de olhar para a fraqueza dele, ele viu o poder do Deus que ele servia. Amém ou não, irmão? A palavra de Deus diz que nós, com nossas atitudes, nós, eu vou explicar isso para vocês mais profundamente na nossa próxima vigília, as nossas atitudes, elas acabam promovendo uma ação do diabo em nossas vidas. Existem lacunas, brechas, pecados deliberados, repetidos. A Bíblia chama de iniquidade, que a gente sabe que é pecado e repete, repete. Que é um espaço, que é uma legalidade, que é uma porta de convite para a ação de Satanás nas nossas vidas. Eu não quero ficar falando muito no diabo, não. Eu quero falar mais de Jesus. Amém ou não? Amém. Então, como que nós devemos agir? Tire o olho do seu fracasso em nome de Jesus. E tenha uma fé operante, lembrando o que Deus pode fazer na sua vida. Quando está difícil em casa, se está difícil espiritualmente, eu lembro de Lutero, eu lembro de meu pai, eu lembro de outros grandes homens de Deus, e como eles venceram e vencem o inimigo. Amém ou não, irmãos? Eu lembro quando eu estava novinho, e eu falava com meu pai, ô pai, ora por mim, eu preciso me libertar. Eu tinha um problema terrível com pecados horríveis, pornografia, essas coisas, e eu chorava tanto e pedia a Deus. Mas eu via a vitória que Deus deu para meu pai. Eu via a vitória que Deus tinha dado para outros irmãos. Eu dizia assim, se eles tiveram, eu posso ter também. Amém ou não, irmãos? Então, ao invés de você olhar para a sua dificuldade, você tem que olhar para a vitória que Deus já deu para outras pessoas. Amém ou não, amém? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha só que Tiago fala nisso também. Eu vou ver se aqui, se eu acho. Mas eu acho que você decorado o texto. Ele diz assim, ó, deixando para trás todo pecado e acúmulo de maldade, recebendo a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para livrar-vos, para salvar-vos, e não só a vossa alma, mas vos fazer bem-sucedido em tudo que vocês empreendem. Quer ser bem-sucedido? Deixe os pecados deliberados. Você sabe que é errado, que ofende a Deus? Não faça. Isso só faz mal para você. Desista. Aí esse dia é difícil. Não é difícil, é impossível se você tentar sozinho. Você ora sobre isso. Lembro que uma vez eu estava conversando com um discipulando e ele estava falando da luta dele. Eu falei, olha, você vai fazer assim. Quando você tiver essa dificuldade, você liga para mim. Eu vou orar com você. Vou jejuar com você. É para isso que a igreja serve, amém, irmãos? Não só para a gente ficar discussando, a gente poder servir também. E para a gente ser uma testemunha de que é possível ter uma vida mais alta em Deus. Então a Bíblia diz, olha, se desembaraça daquilo que está te prendendo. Desembaraçando de todo o peso e do pecado. Esse peso é como o Tiago chama, acúmulo de maldade, coisas ruins que aconteceram com você, traumas, dores. A psicologia dá um nome, sabia? Às vezes, quando eu estou atendendo os pacientes, eu tento observar o que é recalque, o que é trauma. Tem coisas que a pessoa lembra quem machucou, tem coisas que a pessoa não lembra. E você e o terapeuta tem que ter muito cuidado, senão ele traz uma coisa que é muito ofensiva para a pessoa, ela pode se assustar. A gente tem que conduzir a pessoa até ela perceber e descobrir o que é que aconteceu com ela para que ela tenha aquela ferida na alma dela. Então existem os traumas que são as coisas que você lembra que fizeram de mal com você, mas tem os recalques e todo mundo tem os seus. E não adianta dar beijinho no ombro, porque não resolve, não. Eu preciso descobrir. Por que que eu tenho tanto medo de agir assim? Por que que eu sou tão durão? Por que que eu sou malvado? Por que que eu só espero o mal das pessoas? Por que que eu não tenho coragem? Eu tenho um tio meu, que hoje ele é convertido, é um cara muito legal. Ele já era muito legal, mas agora é mais legal ainda. E ele dizia assim, ó, o quê? Alguém pediu alguma coisa pra mim? Ninguém nunca me deu nada. De uma roupa? Não sai uma roupa da minha casa. Roupa lá em casa, quando fica velha, vira pano de chão. Oi, Romário, que isso? Ele tinha o maior orgulho de dizer isso. Para ele era um... Mas assim, o que acontece? Isso é um acúmulo de maldade. É um peso. Você já viu que tem gente que parece que está carregando uma mochila de pedra? E o mais interessante, Juliana, é que Deus deu poder para a gente largar a mochila de pedra. Às vezes eu fico tentando pensar, o que é que está tentando me deter nisso? O que é que está tentando? Falta de fé, incredulidade, falta de uma boa referência? O que é? Eu procuro saber quem conseguiu superar e vou aprender. Procuro confessar a Deus, abrir para algum irmão, para largar aquela mochila de pedra. Às vezes a vida da gente... Eu acho que eu não vou terminar hoje não, semana que vem eu termino. Às vezes a vida da gente... Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha engraçado, tinha os papéis aqui em casa, né? Não sei se na tua casa, Roberto, que tinha 22 irmãos, tinha isso. Mas lá em casa, eu era quem desembaraçava os nós. Eu não era santa desembaraçadora dos nós, não, meu irmão, porque eu sei que tem uma santa dessa, né? Mas era eu quem se algum colar, algum cordão, alguma linha embaraçava, eles me davam, porque eu tinha paciência para desembaraçar. E eu lembro que para desembaraçar, eu desenvolvi algumas técnicas. Primeira regra para você desembaraçar alguma coisa, não puxa as extremidades. Nunca dá certo. Quebra, aumenta o nó. Se ele é dia que a gente quer resolver um problema em casa, a gente puxa a extremidade, compara. Olha que coisa, viu? Você já reparou, sua mulher já lhe comparou brigando com alguém que é pior do que você? Nunca. Nunca. Ela pega seu pior defeito e compara com a melhor qualidade de alguém que ela conhece. Não, é só um teatro, sei que você não faz isso. Não é assim? Puxa para a extremidade. Aí quebra, não faça isso. Se você quiser citar algum exemplo, você pode dizer alguém que superou. Olha, amor, tinha alguém que era pior do que você. Olha como está para ela agora. Não puxa extremidade. Outra coisa, tenha paciência, não sai cortando, não. Então, o que eu fazia? Eu juntava. Eu ia juntando mais. E tentava desembaraçar pela ponta. E aí o nó ia saindo. Lá em Apocalipse, o Senhor dá uma dica de como a gente fazer para desembaraçar a vida da gente. Eu vou lhe falar uma coisa aqui. Vamos lá, aqui na igreja de... Éfeso. Apocalipse 2:8. Não, Éfeso, eu estava vindo aqui. Olha só. Versículo 4, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrependa, e volta à prática das primeiras obras. Olha como a gente faz, viu? Veja se não é assim com você. Se não for, pode jogar a Bíblia em mim. A gente tem um problema, um pecado, um erro, né? O que a gente quer fazer? A gente quer dar um jeito. Dar um jeito. O que é dar um jeito no pecado? É continuar com um comportamento sem querer viver a consequência. Aí o governo faz a campanha, use camisinha, use camisinha. Claro, se alguém faz sexo fora do casamento, tem que usar camisinha mesmo. Porque senão peca duas vezes. Peca porque está fornicando e peca porque não está guardando perto do corpo. Desculpe se eu choquei você. Mas a camisinha não tira o pecado. E outra coisa, camisinha, meu irmão, rompe, desculpe a grosseria. E aí? O mundo tem estratégias, né, para tentar fazer você não viver as consequências do pecado, tudo furado. Pecado continua pecado. As pessoas dizem assim, não, mas não foi tão grave assim o que eu fiz. Foi só um pouquinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer uma vida desembaraçada? Para. Para aí. Quer um casamento desembaraçado? Veja onde você errou. Veja onde você caiu. Para de fazer isso que está errado. Quer ver uma coisa? Está com as finanças embaraçadas? Vê que está fazendo de errado. Às vezes está gastando demais. Às vezes não está cumprindo com suas obrigações espirituais. aí, às vezes pode até ter mais, mas nunca é o suficiente. Irmãos, o Senhor é bom, né? Ele ensina tudo pra gente, amém? Que maravilha. Vamos aqui, olha só. Então, se desembaraçando de todo o peso e do pecado que te assedia todo o tempo. Corra. Mas não só corra, não. Corra com perseverança. O quê? A carreira que lhe está proposta. A palavra de Deus diz em Romanos que os ímpios correm para cometer o pecado. Você percebeu que é engraçado? Aí a gente era assim, né? Corria para pecar. Eu corria para pecar, gente. Eu não perdia tempo, não. Eu era pecado atrás de pecado. Eu gostava, não era do pecado. E aí, eu recebi Jesus. E aí eu vi a bobagem que eu estava fazendo com a minha vida e resolvi correr para poder fazer o que tinha que fazer. Achei engraçado lá. Você não pegou a presbiteriana comigo, não, né, tio? Pegou? Na presbiteriana, gente, olha, não é glória para mim, não. É só um exemplo. Eu sou tão defeituoso. É só um exemplo. Eu lembro da presbiteriana, igreja que eu amo muito, saímos de lá, a Vida Nova, saída da igreja presbiteriana. Eu fazia tudo. Eu era de porteiro a pregador. Eu lembro, acho que teve um dia que eu ia pregar e fiquei na portaria e falei, o que eu faço? Não recebo o povo, eu vou pregar. Eu dava aula para as crianças. Eu limpava quando precisava. Se bem que tinha gente paga para isso, né? Quando tinha uma emergência, uma faxinona. Eu participava da intercessão de todos os ministérios. Até o Ministério de Mulheres, que lá chama SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu ia pregar, não ia... Outras coisas é boa, né? Porque eu estava com pressa. Cadê sua pressa? Sua pressa é para quê? Pergunta o seu coração aí. Como marido, sua pressa é para quê? Às vezes o marido tem pressa para sexo, mas não tem pressa para ser carinhoso. Às vezes a mulher tem pressa para comprar. Engraçado, né? Pode pesar as mulheres com isso, porque hoje os homens também têm os vícios tecnológicos, né? E querem ter a televisão maior, celular melhor. Deus tem misericórdia de nós, né? Lucas, Dário, eu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Deus, ele tem ciúmes. A Bíblia diz em Tiago que Deus tem ciúme de nós. Se diz, mas a Bíblia diz em Coríntios que ciúme é obra da carne. Aí eu fui estudar isso, eu fiquei em crise, né? Aí fui ver, ciúme significa dor, no grego mesmo, significa dor por aquilo que é seu e o outro está usando. Ou seja, você não pode ter ciúme de sua esposa. Ah, ou melhor, você não pode arder em ciúmes. Você pode ter ciúmes do que é exclusivamente seu. E todo homem tem que ter. E toda mulher tem que ter. Porque a Bíblia diz que você pertence a ela e ela pertence a você. Aleluia, glória a Deus. Então, faça a mão proveito. Então, vamos lá. Por que é que Deus pode ter ciúme de nós? Todas as vezes que nós usamos a nossa vida prioritariamente para outra coisa e deixamos ele em segundo plano, ele tem ciúme de você. Ele sente dor por você estar usando a sua vida, a sua juventude, da forma que não é a melhor forma para você. Olha, você nunca vai achar uma lei na Bíblia, uma só lei na Bíblia. Nunca vai achar uma lei na Bíblia que não seja para o seu bem. Todas são. É porque a gente, a Bíblia diz que é como Efraim, o menino que a gente diz vai, ele vem, ele vai. A gente tem uma desobediência intrínseca, gente. Que coisa séria. A gente achou ruim quando Bill Clinton disse que no Brasil a corrupção era endêmica. Mas é mesmo. Não é só no Brasil, não, é no ser humano. E aí Deus nos ensina um bom caminho. A gente não gosta de algumas leis de Deus porque ela tira de nós o governo. Ela tira de nós o governo. Mas ele sabe o melhor governo. Tem uma história muito bonita que conta que uma menina estava diante da mãe e ela, a mãe era tão talentosa, fazia artes tão bonitas. E um dia a filha estava embaixo da mãe olhando para um bordado que a mãe fazia. E a filha achou aquilo tão feio. E ela com muito temor, assim, respeito pela mãe, falou assim, mamãe, acho que a senhora errou. Já viu como está feio isso que a senhora está fazendo? Aí a mãe riu muito, pegou a filha, botou no colo e mostrou a parte de cima do ponto. E a filha disse, que lindo, mãe. Ela falou, é porque você olhou de baixo. Assim é gente com Deus, irmãos. A gente está olhando de baixo, às vezes está achando que está tudo confuso, o que é que Deus está fazendo com a minha vida? Pede para Ele te mostrar o que Ele está fazendo com a sua vida. Ele vai botar você no colo e vai dizer assim, olha aqui, que você vai dizer, ah, que lindo Deus que o Senhor está fazendo comigo, amém, irmãos? Amém. É assim que o Senhor faz. Olha só. Ele diz, ó, corra para fazer, corra, tenha pressa para se refazer com Deus, mas seja perseverante. Irmãos, olha, se tem uma coisa que tem sido um câncer na igreja brasileira, é a falta de perseverança. Isso é tão forte que às vezes a gente vê alguém aí diz, ô, Roberto, tudo bem, tudo bem? Rapaz, não se vê quanto tempo, anos, hein? Aí como é que você está? Continua aí firme com Deus? Essa pergunta não devia existir. Mas ela existe, infelizmente. A gente fica checando quando encontra alguém que a gente ama, como é que está o filho, se continua convertido, se... Por quê? Mas qual é a culpa disso? A culpa dos púlpitos. Do que é pregado aqui. Se a pessoa aprende que lugar, igreja é lugar de você pagar para Deus e sair com a bênção, você só vai procurar quando estiver precisando. Vamos pregar o evangelho verdadeiro, amém, irmão? Corra para fazer, corra, tenha pressa de dedicar sua casa, seus bens, sua agenda, seu tempo, sua família para Deus. E ele diz o quê? A carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É aquilo que Paulo diz assim, eu, em Filipenses, ele diz, corro. Ele diz assim, ó, desejo ardentemente, não que eu tenha já conseguido, mas conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Ou seja, você foi conquistado para Deus. E agora corra para conquistar isso dele. É lindo, amém, irmão? Você foi conquistado para isso. E agora, para a gente terminar, ele diz, mas como que eu vou conseguir tudo isso? Ah, eu já olhei para muitas pessoas. Eu já tive um pastor que me lesou. Eu tinha um padre que eu me confessava e fiquei sabendo que ele contava para meus pecados para as carolas. Ah, eu confiei tanto no meu marido que me largou. Irmãos, olha só o que a Bíblia ensina. Quem deve ser? Aqui? Claro que existem irmãos que nos inspiram. O próprio texto falou isso mais cedo, amém? Mas qual é aquele que nós seguimos cegamente pela fé? Olha só. Quando eu digo cegamente, é com segurança de olhos fechados. Olha só. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A palavra de Deus diz lá em Filipenses que o Senhor opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Amém? Ele fez você querê-lo. É Deus que conduz você para estar mais próximo dEle. Às vezes a gente escapole, mas Ele insiste porque Ele ama você. Obstinadamente, Ele ama você. Amém ou não? Ele diz assim, ó, o qual... Olha que coisa forte isso aqui. O qual, sua Bíblia pode estar aí, está escrito assim, o qual em troca da alegria, né? Mas não é a melhor tradução. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, parece que o texto está dizendo é que, pensando na alegria que ia receber, suportou a cruz, não é assim que parece? Então a tradução mais fiel ao que o autor quis escrever seria, o qual ao invés da alegria que lhe estava proposta, que era continuar no céu sem vir e morrer. Então, ao invés da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Que é isso, ignomínia? Da desonra. A gente vê aquela fraldinha lá, tenho falado muito para vocês, né? Aquela fraldinha que a gente vê em Jesus, aquilo é um recurso histórico para não ficar ofensivo nas igrejas que tem a camoplastia, ficar pendurado em Deus nu. Mas a crucificação romana era com o cidadão totalmente despido. Jesus ficou absolutamente despido. Gente, imagina que você ficar despido na frente da sua mãe. Que vergonha. Suportou na cruz, não fazendo caso da desonra. O que ele está falando é o seguinte, olha, muitos irmãos vão lhe inspirar. Desamarre-se da iniquidade, se desembaraça, você é livre do que você acha que está te prendendo. Minha mulher falou na outra semana lá no núcleo, lá em casa, o que tira seu sono não tira o sono de Deus. Sai disso, larga o pecado, larga o que lhe assedia, corra para viver aquilo que Deus tem para você, seja perseverante, receba de Deus, ore para saber o que Deus quer para você. Olhe firmemente para Jesus, que tem investido tanto em você, que largou a glória dele para poder estar exposto numa cruz nu, morrendo pelos seus pecados, pagando os seus pecados. E a Bíblia diz o que aconteceu com ele. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossas almas. Considere que Jesus suportou. Jesus salvou aqueles que o matavam. Ele perseverou, vale a pena perseverar. Não desiste do nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, quero orar por você. Senhor, obrigado por tua palavra, que é tão forte e poderosa, pode nos transformar, pode nos corrigir, nos orientar, nos curar. Em nome de Jesus, queremos viver uma fé operosa, Senhor. Queremos viver uma fé que move-nos, uma fé que é o firme fundamento do que nós não vemos, mas cremos, com plena convicção de que o Senhor é um Deus bondoso e amoroso, e tem nos cercado e nos amarrado com laços de amor, como tua palavra diz em Cantares e tua filha cantou aqui hoje à noite. O Senhor tem nos atraído por muito amor que nos tem. E cada um de nós, Senhor, se desamarre do que está lhe alinhavando, lhe prendendo, e creia que o Senhor pode sim nos trazer uma saída. O Senhor fez isso com tantos homens e mulheres que viveram e vivem hoje uma vida tão mais parecida com o que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, nós não nos prendamos com as nossas limitações, mas estejamos cheios de fé de que o Senhor tem nos chamado a viver de glória em glória. O Senhor tem nos chamado a viver o triunfo da fé. E mesmo que nós morramos, ainda assim triunfamos por ter perseverado em Ti. Obrigado, Senhor, porque não existe nada como ter a plena convicção de que minha vida tem um sentido maior do que estar vivo. Aleluia. Que a nossa vida tem um sentido maior do que o tempo que passamos vivos. Que nossas motivações sejam maiores do que as coisas que nós compramos, do que os sapatos que inundam o nosso guarda-roupa, do que coisas que nós nem usamos. Em nome de Jesus, não sejam as pessoas que sejam motivo da nossa vida, que vivamos para salvá-las, mas que a pessoa que guia as nossas vidas seja o Senhor Jesus. O Senhor pode fazer isso conosco. Cura-nos, Senhor. Deus, se porventura tem alguém aqui essa noite que ainda não rendeu-se assim totalmente para o Senhor, que seja feito em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo venha agora e entre, Senhor, e governe plenamente. Doce Espírito Santo, faz isso, Senhor, conosco. Em nome de Jesus. Tua palavra não volta vazia e cremos que o Senhor é Deus que salva. Nos salva aqui nessa noite. Restaura, atrai para o Senhor com laços de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você sente um pouquinho só para vocês. Falei que